Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, na antena da SBSR, uma hora sem palavra cantada, e começamos a sessão de hoje com o músico José Alberto Gomes, aqui com o alter ego Black Coyote, a dar música para o filme de Isaac Knight's Washburn, chama-se Money Honey, por causa destas andanças estranhas e tortas. O filme ainda não foi apresentado, mas a música sim. José Alberto Gomes tem editado muitas músicas para filmes e vídeo. Agora, sob alter ego Black Coyote, para o filme Money Honey, começamos a emissão de hoje com a eletrónica suave, mas cheia de bons pormenores. Money Honey é o tema título no arranque desta sessão. Boa noite, bem-vindos. Pela primeira vez por aqui, a ambiência muito cinemática da música de Daryl Groce, chama-se Pulsemeter, tem um dos discos mais elogiados de 2020, até ao momento, claro está, da música ambiente, chama-se Swirlings. Muitos detalhes cheios de elegância numa música também experimental de Swirlings, Fairy Tree, abertura com Black Coyote, Money Honey. Deixámos para trás o primeiro trabalho que junta dois nomes, Daniel Avery e o músico experimental e também teclista aqui e ali dos Nine Inch Nails, chama-se Alessandro Cortini. O par edita Illusion of Time. Ouvimos por aqui o tema título, um dos que de alguma forma procurou equilibrar o som de dois artistas diferentes que trabalharam de forma remota, obviamente à distância, durante muitos anos para resultar neste Illusion of Time. Belíssimo este tema título. Seguimos em frente, agora com o terceiro de originais pela Den of Valley Records de Michael Valera, mais exploratório, denso, menos melodioso. Ficamos com um dos exemplos de Window In, Michael Valera, agora com Hours.

pela primeira vez por aqui Robert Haig, logo a seguir a Michael Valera, músico que anda por aí já desde o início dos anos 80, é um pianista, compositor clássico, mas já se dedicou ao drum and bass agora, equilibra tudo em sons com pianos, mas com uma leve e precisa eletrónica, de Black Saraband, Stranger on the Lake. Depois o experiente italiano Gigi Massine, inspirado na tranquilidade da ilha grega Gavdos, regressa com Calypso e com temas como If. E continuamos agora com o produtor e músico da Pensilvânia, Ulla Strauss, novo disco pela nova-iorquina editora que lança só cassetes, chama-se Quiet Time, de Ulla Strauss e de Big Room Below. Estreámos aqui no Entrance Ulla Strauss, depois o coletivo polaco How to Disappear Completely, do último Ancora, Mute Verses, e seguimos em frente com o imensamente criativo músico Lillian Kirby, radicado na Polónia, ele que é inglês. Recuperamos agora Polarize. Thank you. Thank you. Fechamos esta sessão do Em Transe, lá em cima o regresso de Bivvied Up, 10 Times the World Wide, um conjunto de temas todos com a mesma duração. Ouvimos o que arranca este 10 Times the World Wide, Not Yours to Build, e fechamos com Christian Fannes, edição já com uns aninhos, mas esta é irresistível, Rivers of Sand, as guitarras processadas e manipuladas de Venice. Já sabem, o Em Transe regressa de hoje a 8 dias. No lugar do programa encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Fiquem bem, fiquem nesse lado, com cuidado, tenham saúde. Boa noite.